Autorizado o ELS 2000 pés 1014, raponte estabilizado 3732. Raponte estabilizado 3704-09, por gentileza, aguarde para o push, já temos uma TR da Trip, finalizando na remoto no 3. Ok, taxi via Juliet and Alpha, until hold point runway 10, hold point tower 118 decimal 6, runway 10 14. Ok, Juliet Alpha, hold point tower 118 decimal. I'm off for runway 10. Clear to land runway 10, wind 040 degrees, 04 knots. Oi, 733, prossiga, pronto para o acionamento? Barra 5. Então, 3304, a TR da Trip iniciando o táxi agora, retaguarda, após a passagem do mesmo autorizado, chame táxi. Meia 321, completa a via para 2000 pés, autorizado ILS no 04, 631. Atingi 4000, Oxanã 63, no 1, uma milha de selo. Do 4039, recife 125, no azul. Do 3663, recife 125, no câmbio. Da 3732, torre 118, meia dúzia. 8-6, 3732. Chamando 311, reduz velocidade de aproximação, chama no ILS. Chamando no ILS 63 do nono, prossegue na descida para 2000. Autorizado ILS 2000. 763 do nono. Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 340, stand by for ATC clearance. Bom dia, seu 3732, está passando um dia serra, baixou e travou. Seu 3732, mantém a aproximação, guarde pista livre. Guarde pista livre, 3732. 221, hold short. 2859, cliente da mãe, pronto para a cópia, Curitiba. São 3859, bom dia, Curitiba 380, menos 5 cópia, por gentileza, número 2. Aguardando para a cópia, queria... saída prevista da El Leda, posição Sagaz, após. Da El Leda, Sagaz, 18, ground 12, decimal 9, good day. 21 American 9, 8, 0, good day, nos dois, um minutinho para o push acionamento no 05, por gentileza. Só confirmando, inicia de imediato o push para no 05. Sente tão autorizado, chame táxi no 05, chame 6392. 4-6392. Retorno de Juliette, controle. Vento 190 graus 04 nós, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso na 1-0, 3732. 12 e 631. também, obrigado. Vitor, Índia Juliette. American 92, satisfy Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha, report before Juliet, American 92. Voo 923, chama agora Recife 251, no termo 3325. 251-3325, obrigado, bom dia. Oceania 631, não tem aproximação, aguarde, pichão no zero livre. Fazendo pista livre, né? 3 para o táxi do San 3304, CLB 173, 3 horas e 20, alternando com o fim. San 3304, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, no ponto de espera torre 1, no 8 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 4, apenas atentando ao Airbus da TAM, iniciando o pushback no 05 e vai adentrar a parte 3, ok? Gente, o San 3304 conseguindo via Juliette Alfa. Fama no Conselho no zero. Oceania 311, livre pouso, vento 170 graus, 069. Livre pouso, 170 com 6, 6319. Atentando ao Boeing da American Airlines, vai. Tem condições de prosseguir agora o táxi antes do American Airlines ou prossegue seguindo mesmo até o antes da Taxi Juliette aguardando? Já estamos prosseguindo, 3732. Ciente, reporta antes da Taxi Juliette, então o TAN 3732. Oceania 6312, seguindo o Airbus da TAM, como número 3 agora no ponto de espera. Prossegue no ponto de espera, transfere a torre 1 no 8 decimal meia, 12 e o ajuste no 0 no 4, com voo. Webjet 5891 Guarulhos 360, terceiro para a COP, minutinho, por gentileza, prepara a Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, 3732, ingressa Juliette para meia dúzia. Juliette, meia dúzia, 2. American 980, taxi via Juliette, o gate 11. Juliette 11, American 980. Bom dia. Autorizado Curitiba, nível 380, via Perwisk 58, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El Leda após posição Sagaz. Controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5-1 no transponder. 0 Curitiba 380, Perwisk 58, Sorocaba, Uber Alfa 310, decola da 1-0 com curva direita, da El Leda, Sagaz, controle 39-8, 5-1, transponder, stand 3-8-5-9. Protegimento correto, chame pronto para o táxi, stand 3-8-5-9. Vai chamar quando pronto para o táxi, stand 3-8-5-9. É 6-3-1, não escuto? Afirmativo, você livrou, não se escuta. Táxi Alfa e mantenha a posição antes da taxiway Juliette aguardando para ingresso. Atento da Juliette aguardando 6-3-1, obrigado. Wonders 583, are you ready to copy? To copy, to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 340. Salvador, Zulu. Ok, estacionado 0162, confere. Ok, via corredores, mantenha no 1500, reporta Interlagos, informe seu B. And right turn after takeoff. Israel departure, Delta Alpha Echo Lima departure after Leda position, Lima Echo Delta Alpha position after Sagaz position, Sierra Alpha Golf Alpha Zulu position after upper risk 58 after flight plan route. Salvador departure frequency 119.8 and squawk code 5133. It's 5221, airborne at 25, departure 119 at the small 8, release. Departure 119 at the small 8, thank you, 25224. Station 6312, mantenha o ponto de espera. Movimento 2, boa, chegada a Mari, desta 3014. And after Leda, after Sagaz position, when you intercept upper risk 58, okay? Just not Goli and Gonzo. Upper risk 58. Report right for startup and push gate 10. Frente à mesma saída, guardando instruções de controle. Antes da taxiway Juliette, a posição de... Confirmando, tem condições de taxiar via Índia para 01? Batido. Sente então, táxi via Índia para 01, atentando ao Airbus da TAM, vai permanecendo através da 04, não vai interferir. Webjet 5891, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisk 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. O controle em 119.8 e aciona 5152 no transponder. Cotejamento correto, chame pronto para o inspecionamento no 04, Webjet 5891. Mandou. 35221, reach and maintain 4040. Is it clear to climb 2160? Free off the restriction. Bravo, Oscar, solicita autorização para a reforma. Desce sem restrição para 2000 pés. 3602. para 7 com 175 a bordo. Temos 4 horas e 20 de autonomia alternando Porto Alegre. 3859, autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera Piston no 0 e no ponto de espera Torre 1 no Norte, decimal meia dúzia. O ajuste no 014, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1085, obrigado. 1014, confirmando? No 0 no 4 agora. Obrigado, bom dia. O Vitor Bravo Oscar, autorizado início do reboque no pátio 3 e reporta para ingresso no pátio principal, ok? No 370, no 37, identifique com as pessoas a bordo. Mike Eco Delta prossiga, confirmando Manati, o nome pai. Autorizado Manati, o nome pés, decolagem da 17, curva à direita, corredor axé. Controle em 119, decimal 8, a torre em 118, decimal 6, 12 e aciona 0133 no transponder, o Mike Eco Delta. Tan 3304, vento 160 graus 129, livre decolagem, pista no zero. Por gentileza. 12, só confirmando parte 4. Gente, transfere agora a torre em 118, decimal meia dúzia, acionamento táxi decolagem, o ajuste no zero, no 4, bom voo, Mike F Delta. Mike Eco Delta, direcionamento, chame táxi. Aqui no Zulu, prossiga. Prossiga com a solicitação, esse aqui no Zulu. Até agora não foi informado nada, nós estamos aguardando essa confirmação. One zero, please start up and push report ready for taxi under 583. Controle 198, seu 3304, bom dia. Sim, sim. O Vitor Bravo Oscar na escuta? Bravo Oscar. Está autorizado o ingresso no pátio principal para, só confirmando, seria o portão 03, afirma? Positivo, 03. Gente, agilizando na medida do possível, os autorizados e reporta no término, ok? O Vitor Bravosca. Quente. Seu 3859 após o Xaner ali, mantenho no zero. Dota. Mike, Mike Echo Oscar, via litoral, reporta ingressando no Interlagos. Climb restrict to flight level 110. Grave 5221, we're on board passing 110. Restricted to flight level 110. Check flight level 110. Para Salvador, bom dia, Oxiné 63, 12. Perfil Fuca. 312, decolo 34, controle 119, decimal 8, hoje. Alastro da Rota Fora do Alfa, capturando a foto. Interlagos agora de transferência de comunicações, e seguimos lá. Dois, na Tampa, a gente vai lá, a dois. Na Tampa, da Rota Fora, vazando o cara para o Zelé. 3662, torre 118.612. 18.612, obrigado, senhor. É próximo. Espera um pouquinho. 3602. Bom dia, TAM 3602. Mantenha aproximação, aguarde pista 10 livre. Vamos aguardar na 10 livre, TAM 3602. TAM 3859 livre de decolagem, vento 150 graus, 08 mais. 304. Zero, clear to climb to 160. Okay, clear to climb to level 160, more 10 miles. And then you climb to fly direct to Serra Bravo, Quebec Vitor. Clear to climb to 160, more 10 miles, clear direct to Vitória da Conquista. Correct. I understand that we'll wait 10 miles to climb to 160. Please, Zulu, Zulu, rotatória, visual 417. Zulu, torre 118, meio 200. Zulu, por favor, Zulu. 521, you're clear now to climb to level 160. Thank you, 160. Vai que cuidar o seguinte. Então, Zulu, final da 17, final da 0. Warning. Tower is 118.6, ok? Under 583. 118.6, copy. Foi isso, da 17. Vai que está mantendo referência de visuais com o mesmo, já ingressou na. Prossiga. Frequência livre 1, Mike Axel. Suíte Kilo Zulu, livre pouso, pista 97, vento 160 graus, 062. 160 com 160. The 221 contact center frequency 125 decimal 1. 202 solo 39 solo 121 decimal 9 1 bom dia. Bom dia 219. Whisky Zulu, sol Lounge 40, autorizado backtrack, reporte pista livre. Jets via Alfa Juliette para 07. Alfa Juliette 07, 302. Muito bom dia. Voo 982, estabilizado e LS está embaixo do trabalho. Voo 982, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 062. 7, manda em 800 pés e visibilidade 2500. Chuva moderada sobre o campo. Tem, de volta, 10. Usou ciente, estacionar livre. Bom dia. Estacionamento 312, Recife 2545. Five, eight, three. Maintain position. Todo no 7, confirmando, a Força Aérea 23 no 7, Recife 1110. Cliente autorizado Recife, nível 1110, via Golf 677. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Conde. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5156 no transponder, o Pastor no 7. Corrigindo o transponder, o Pastor 17, mude o transponder para 0264, por gentileza. Negativo, teto de 800 com visibilidade 2500 e chuva moderada. Direcionamento, chame táxi, Pastor 17. Mike é com o Oscar, voa posição rotatória, aguardando transferência e mantendo 500 pés. Torres, Salvador, gol 982, arremeteu. 982, esse procedimento de aproximação perdido, chame o controle 119 decimal 8. Para o controle 198, gol 982. Tô muito bom dia, gol 982, arremeteu, cumprindo o perfil do acidente. Bom dia, 982.